drone de autonomia Fernando Galeão. É 189 a bordo, mano, ou 927? 109 a bordo. 109, taxia Índia, ponte espera do 02895, negão no 05, o 9285. E via Índia no ponto de espera 16895 com 1015 no altímetro, o 9285. Lembra, baixado travado. Então 3305, entendido, baixado travado, poderia confirmar? Afirmativo, baixou, checado aqui o 3305. Estimativo, tráfego avistado, altímetro 10015, autorizado pouso, pistão no 0, tá 3305. 10015, liga o pouso na 10, 3305. Salvador, boa noite, o gol 9287, próximo ponto de espera do Nutelli, pronto? Sente, gol 9287. Visual com R, depois da Tana Curtíssima, sinal da 1-0. Tá visual. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 1-0, gol 9287. Após a Airbus na final, ali mantém na 1-0, gol 9287. Salvador, boa noite, hoje é 63-13, da Romeu. 63-13 no 3, Guarulhos, nível 360-26, decola pistão 0 para a direita, saída da Eule da Bridge, controle 120-8, aciona 5132. Autorizado Guarulhos, o 360, via Pedro 16, decola da 10, curva direita, da Eoleda Brinque, controle PL 120, decimal 8, e o transponder 532, do Ocean 61, 313. No 3, correto, é bom. Poderia confirmar para o 6303? É porta para o posto, cotejamento correto, 6303. Tá, afirmativo. Vou passar a pronto do posto, 63 no 3. Da pista 10. Hoje no gol 9287, autorizado a decolagem de pista no 0, vento 100 graus com 07 nós. Beleza, decolagem da 1-0, gol 9287. Salvador, boa noite, da 3305, Libra. Então 3305, taxi Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, portão 9287, decolado aos 36, controle em 120, décima 8, bom voo. 208, grato, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, o gol 9287. Boa noite, gol 9287, contato radar, saída da EL. Saída da EL, gol 9287. 02, desça para 3000 pés, ajuste 105, vetoração sequenciamento, mantenha a pro, limite o localizador. 02. Mantenha essa proa, o limite é o curso do localizador. Localizador, TA-33898. TA-33898, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 1295, boa noite, pode acabar. Olimpo 02 para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado, desça 2000 pés, ajuste 105. Salvador, boa noite, eu tenho a 3398, final da 1-0. TA-3398, altímetro no 0-5, já embaixo travado? Afirmativo. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, o vento 100 graus com 08 nós, 3308. Digo pouso no zero, 3398. Good evening, this is Papa Tango India 770. Papa Tango India 770. Go ahead. Good evening, sir. Papa Tango India 770 is a Boeing 763. We have information roaming. We are scheduled to depart at 02 Zulu. We're just wondering if you have our flight plan on the system and what kind of departure can we expect. Just confirm your outbound time. It's 0002, confirm. It's 0200. Okay, so just a minute. Olympus 02, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. Gol 9287, chame centro Recife, frequência 251, alterna 3395. 251-3395, Gol 9287, grato. 5, tráfego avistado. Reporte quando baixar travado, é o número 2 na aproximação. Batalha vai ser travado. K1 Alpha, is that possible? Negativo. Dui de... In accordance to approach. Okay, thank you very much. We'll find out later then. And the important is you have our flight plan on your system. Thank you very much, sir. Talk to you later. Depois 02, está comprando o baixado travado. Ciente, continua a aproximação, aguardando apenas a pista livre, Olimpo 02. Ok, continua aguardando a 3. TAM 3398, no solo 44, direito ao livro, chama o solo em 12, 1, 19. Direito 129, 3398. Olimpo 02, vento 100 graus com 08 nós, autorizado pouso, pista no zero, Olimpo 02. Ok, autorizado pouso para o Olimpo 02. Alpha 083, head Alpha Golf November to bomb for arrival, descent level 040, connect 1015. Afirmativo, seu solo 47, libera aproximar direito, está corrigindo. Autorizado backtrack, não há tráfego na aproximação da 10, no momento também não para decolagem. Reporto pista livre, livrando na Taxiway Hotel para o Pátio Militar, Olimpo 02. Na frequência livre, Olimpo 02. Salvador, Xané 6313, posição 4 para pushback e acionamento. 6313, autorizado, puxa, contact. Salvador, táxi 6313. Papa 083, descent to 2,000 feet, going 81015, report to localized course. This is 2000 feet on QNH 1015 and we'll call you localizer 10 established. This is Europa 080. Para o táxi, o Chané 6313, 163 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, para o Tená Galeão. Gente, 163 a bordo, 3 horas e 50, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9-5, bom voo. Ponto de espera 7-2-9-5, via Índia Alfa 6-3-9-3. Europa 083, confirm we are clear to descend 2000 feet, is that correct? One five. Correct, descend to 2000 feet, report localized course. Hello, sir. Autorização 78, ação de identificação, autorizado chegada a mar e voo direto mar, desço para o nível 050, estou altímetro no 0 no 5. Direto mar, 050. Questão 6224, a sua identificação da presente voe para Mari, desça para o nível 060, reduz a velocidade para 250 nós. Giro 060. O Chané 6313, ali decola pistão a zero, vento 110 graus, 08 nós. Aí me decola pistão a 63. controle, tem 3178. Siga. Qual cidade voa, Duna? Voa Itape. Itape, 3178. Europa 083, full stable runway 10. Europa 083, complete approach, contact now Salvador Tower, 11895. 11895, thank you, 083. Tower, Salvador, Europa 083, establish completely runway 10. Approximately we are 8 miles. Europa 083, continue approach, wait for runway vacated. Okay, we have inside, continue. Salvador, boa noite, da 330, sem autorização, recife 370. Uso 330, pré-aprovado, aceita? Afirmativo 330, sim. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5141, coteja. Salvador, boa noite.